dias, quantas horas fiquei a te esperar. Mas o tempo foi tirando a esperança de você voltar. Não era só saudade, também vontade de te amar. Mas por que que o destino foi cruel assim? Essa sua decisão não foi briga, nem ciúme, nem mágoa no coração. Eu te dei, você me deu amor e compreensão. Acho que há outros motivos pra essa separação. Fizemos planos à beça, fizemos promessa. Nunca pensei em passar por uma situação como essa. Não é justo uma paixão se acabar assim. Então me peço nessa canção, onde estiver, pra refletir. Amor, mande dizer onde está você, porque eu quero tanto só mais uma vez te ver. Amor, mande dizer onde está você. Você não me sai do pensamento. Vem me ver. Não é justo uma paixão se acabar assim. Então me peço nesta canção, baby, onde estiver, pra refletir. Dizer onde está você, porque eu quero tanto só mais uma vez te ver. Amor, mande dizer onde está você, porque eu quero tanto só mais uma vez te ver. Porque eu quero.